às vezes podemos ver na igreja irmãos que deixaram o primeiro amor. Outrora eram cheios de poder. Oravam sem cessar, em jejum queriam sempre estar, e agora ao Espírito Santo não dão mais lugar. Mas neste momento a sua igreja o Senhor está visita. Diga em voz alta, sem duvidar. Em novas línguas, novamente eu quero falar. Senhor, eu quero poder. Quero receber. Diga ao Senhor, daqui não vou sair, enquanto fogo eu não senti. Podemos falar com certeza que esta igreja foi renovada pelo Senhor. Vemos irmãos que foram batizados e outros buscam Espírito Consolador. Muitos dons espirituais já foram repartidos, porque o clamor do seu povo Jesus escutou. E é só assim que uma igreja pode vencer, uma igreja santificada e cheia de poder. Pode clamar, Jesus está a derramar. Depois cante um hino de vitória, que o Senhor ouve lá da glória. Pode chorar, este fogo vem lá do altar. E diga como disse Jacó: oh, quão terrível é este lugar.